falando em boca no filungro, a distância um pouco me importa. Depois de eu sair, só volto quando terminar o surungo. Flasho o arreio do pingo e tomo um trago de cachaça. Saio torcendo a carcaça de uma bandeira baguala. Com a valinda da sala, pode ser loira ou morena. Enquanto a minha chilena me morde as franjas do pala. Com a valinda da sala, pode ser loira ou morena. Enquanto a minha chilena me morde as franjas do pala. Num rancho de chão batido, coberto de Santa Fé, bombacha varrendo o chão, tapando a ponta do pé. O salão tapa de poeira e eu rodeado de batido, coberto de Santa Fé, bombacha varrendo o chão, tapando a ponta do pé. O salão tapa de poeira e eu rodeado de chão batido, coberto de Santa Fé, bombacha varrendo o chão, tapando a ponta do pé. O salão tapa de poeira e eu rodeado de mulher. Por lá o cambicho se apluma, vamos até o romper a aurora. Retoço de uma por uma e depois me cambeio embora.